Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, o meu nome é Mariana e tenho 9 anos. O que é sustentabilidade? A sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, significa atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer a possibilidade de satisfação das necessidades das gerações futuras. Este conceito está diretamente ligado à sobrevivência do nosso planeta. Para isso, os recursos naturais devem ser conservados e geridos com muito cuidado, principalmente os não renováveis, que são fundamentais ao suporte da vida. Para proteger o nosso planeta e preservar o ambiente, devemos evitar o desperdício de água, usar fontes de energia renováveis, reduzir, reutilizar e reciclar e dar prioridade ao consumo de produtos biodegradáveis. Por isso, já sabes, vamos todos proteger o planeta e adotar atitudes sustentáveis. Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.